Qual a diferença entre chupar uma rola e chupar uma laranja? Não sei, nunca chupei laranja. Essa porra! Cheio de ódio, na tiroga. Fudendo essa danada, cheio de ódio, na tiroga. Fudendo essa danada, cheio de ódio, na tiroga. Muito homossexual, digamos, dar o cu. Toda mulher que diz que não é cu, coisinho, coitadinho. Pando, pando, pando, pando. Caralho, meu mano, Eloy Max. Carga explosiva de Pedro Bino, riscou o fósforo, bum, explodiu. Pesado, hein? Ai, Bruna, qual a diferença entre chupar uma rola e chupar uma laranja? Não sei, nunca chupei laranja. Chupa logo essa porra, sou filha da puta. Chupa logo essa porra, sou filha da puta. Toma na minha piroca. Eu gosto de piroca mesmo e não nego. Baba na minha piroca. Piroca, amiga. Pleno século XXI, as pessoas acreditando no Romeu e Julieta. O povo quer foder. O que ela quer é piru e muita marola. O que ela quer é piru e muita marola. Vou fudendo essa danada cheia de ódio na Nati, essa danada cheia de ódio, Nati. Vou fudendo essa danada cheia de ódio, Nati. Outro assunto que me divina muito homossexual, digamos, dar o cu. Toda mulher que diz que não dá o cu, coisinho, coitadinho. Pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando.